Para o 74, tem livre decolagem, piso 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-0 nós. Decola 1-0, gol 1-0, 75. Sessão ILS 57 no meio, Weber. 4-5-7 no meio, completa final, chama Torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom pouso. Obrigado. San 3178, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, 3178, 19. 17, ajuste. Obrigado. Gol 074. 2-5, Golão 074, 140 com 11 ao vento. Obrigado, boa. Webjet 57 no meia, boa noite. Continua a aproximação, altímetro 1017. Já baixado travado, confirmando? Ainda bem, baixado travou, 1017, 57 no meia. Poderia confirmar? Não escutei. Baixou e travou, 57 no meia. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando apenas a pista livre. Web 57 no meia. Aguardando, 57 no meia. No meia, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 10 nós. Livre pouso, web, 57 no meia. 1074, decolado ao 05, chama o controle 120.8, bom voo. 120.8, um abraço, uma boa noite. No 5, desce até 3 mil pés, QNH 10, 17. Vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, limite ao localizador. Ah, direita, você, é o 5 no 5. 3305 para o tanque, 138 no bordo, 330 Natal. 305, tá? Via Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, o altímetro no 017. Pátio Índia, reporte pronto no ponto de espera, 330. Gono 074, bom dia. Gono 074, contato radar, sobe e mantém 360, saída da EL. Pode voar direto da EL, se levou 360. Autorizado, 074. Autorizado da EL, obrigado. Objeto 57 no meia, no solo 08, direita, chama solo 219. 19, boa noite. Corrigindo, 57 no meia, chama solo 219, desconsidere. Ok, 19, boa noite. Solo, boa noite, 57 no meia, na web. 5-7-6, autorizado Alfa Kilo, pátio 3. Atento ao sinalizador daquele pátio, 5-7-6. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Está aqui no meio, Andy, Bruce. Antônio Azo 42, para pushback acionado. 235, para o pushback acionamento, chama o solo agora 12 no 19, por gentileza. 319, 435. Salvador, Dan 3305, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, a linha decola, o vento no 60 graus com 099, Dan 3305. A linha decola, Dan 3305. Autorizado, 3178. 3178, completa sinal, chama a torre 1985, composto. 285, obrigado, comprovado. 3555, desce para 2000 pés. Para 2000, 3555. Titã 3178, estabilizado, sinal 90. Titã 3178, modulando? Isso. Muito boa noite, A3178, altímetro 1017. Quanto na aproximação, reporte baixado e travado. Está lá embaixo travado, 3178. Rio 9646, sentido da Charlie. Rio 9646, Galeão 320, aguardando para a cor. 9646, Davi. Da 305, decolado a US 11, chama o controle agora em 120, 18, bom voo. 208, obrigado, bom serviço, senhor. Baixo 8, travou, 3178. Tráfico avistado, livre pouso, pista no 0, TAM 3178, vento 140 graus com 08 nós. Autorizado, pouso, pista no 0, TAM 3178. 3-3-1-4-5-4-3-5, tá com 105 a bordo, 3:10, altera na Campinas. O azul 4235, autorizado táxi índio. Ponte espera da 102-895, negão 1017. 4235 no ponto de espera pronto. Do 4235, mantém o ponto de espera, por gentileza. 0435. Quanto externo, baixar travado, 155 no 5. 155 no 5, outra aproximação, apenas aguardando a pista livre. Ciente, 355 no 5. Rio 9646, protocolo. Quanto está a cópia, Rio 9646? 320 Galeão, autorizado via Peruísque 50, decola a pista no 0 curva direita, saída da Euleda Eudes, controle 120 decimal 8, aciona 5140, e os 9640. Confirmando da Euleda, depois. Eudes. 8 no solo de Salvador, 05, direita ao livrar, chama solo 12 no decimal 9. Fechamento correto, reporta pushback na 9646. Alto com 09 nós. Ciente, pouso autorizado, 5515 no 5. Ponto 06. Alto, 4 da trip na final do 10. Igual, passou. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 10, azul 4235. Faz 305, chama o centro Recife, no 2685. Bom voo. 2065, boa noite, obrigado. 2065. Solo de Salvador aos 17, direita ao livrar, chama o solo 210, semão 9. Direita 1209, 55, obrigado pelo belíssimo. Corrindo com a esquerda, sai da fuga, transição Caju, controle em 120, décima 8, aciona 5141. O 90 para Aracaju, Napuca, Caju, curva esquerda. Controle 61208, transponder 5141, Oxené, 6224, está na pole position. Está correto, é bom depois. Azul 4235, decolado azul 9, chama controle 120, décima 8, bom voo. 208, graças, boa. Boa, tá. Boa noite, é o Azul 4235, decolado na sua escuta. Azul 4235, boa tarde, boa noite. Contato radar, só de mantenha 360, voa Leda. 360, voando Leda, tá presente, 4235. Direto Bridge. Direto Bridge, 4235. Rio 9646 para o táxi, 3 horas e 20 de autonomia, 4 a bordo, alterna Guarulhos. O 9646, táxi é parte 1 no Índia, eu espero do 0295, que é legal, 0176. Entendeu, parte 1 no, através do Índia? Recebeu a mensagem do 9646? Negativo. Confirma, foi autorizado via parte 1 no Índia, estou te esperando no 02895, legal, no 0 no 7, 9646. Ok, pátio Índia, ponto de espera, torre, NH 1017, 9646. 14, Rio 9646. Uno, alterna 13325, bom voo. 251, alternando 3325, 4235. Autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento no 40 graus com 10 nós. Voltímetro no 0, no 7. No 40 com 10 nós, e 17, autorizado a alinhar e decolar, Rio 9646. Só confirmando a direção, 140, 140. Como recebe o Rio 9646? A transmissão está um pouco abafada, porém dá para entender. Salvador, total 9908, informação Charlie. Total 9908, Guarulhos, nível 320, VPZ 1 no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5143, total 9908. Autorizado Guarulhos, 320, nível 120 no meio, decola papel, curva direita da Euleda Bridge, 1208, controle 5143, do transponder, total 9908. Bom voo. 1208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 9646. Rio 9646, troque código para 5140. Sobe, mantenha 320, voa aí. Ciente 320, voa Eldes, estamos corrigindo o código do transponder. Autorizado, reporta no término TAN, Tango Mike Alfa. Que Alfa retorna. Portaria ao término. Total 9908 para pushback e acionamento. Total 9908.